os copiadores de plantão, rotuladores de estilo. Fique tranquilo, não desqualifico o que quer que seja. Veja, preocupado com a falta de estilo próprio, lanço rimas no mercado com ações em alta. Está em pauta as palavras disponibilizadas em bases, as melhores construções de frases. Em quaisquer fases ou estágio adiciono, não em mono, mas em estéreo. Veja, burro, último remanescente do subsolo, em qualquer plano que colo, representa underground sem comercial final. Nada vale o capital se não meio investido. Duvido se o talento é mais apreciado do que o dinheiro. Não sou o último nem o primeiro da saga, mas se bem feita assim que a rima propaga e alastra. Enquanto isso, o pobre hip hop se arrasta e contrasta com quem nada tem a dizer. Se depender de tais tipos, é preciso um improviso na letra rimada. As melhores serão sempre lembradas, diferenciadas das que não contribuem para o enriquecimento vocal. E que mais? Divergências de estilo é necessário. Tem diferentes pontos de vista, por mais que eu diga o contrário, ou seu final será trágico. Eu não sou nenhum mágico, mas já tenho certeza que seu final será trágico e não hilário. Então me prove o contrário, caso você discorde. Sem personalidade, torna-se algo bem pior do que ruim. E é por isso que não é difícil adivinhar o seu fim. Pra mim, tá mais que certo, tá na cara e todo mundo ganha. Então pare com o rap que o mundo ganha. Essa é minha opinião, não sou o dono da verdade, que fique bem claro. Mas ver algo de bom de sua parte é um fato raro, pois tudo que faz é clonado, tudo que faz já existe. E se te falar que é bom até, começa a comer alpiste. Não, coloque seu dedo em riste, olha o respeito. Respeite minha opinião, a minha rima e o meu conceito. Tocar a bola mantendo o peito e trouxe lá no chão. Fui convidado pelo contrafluxo e represento a primeira opção. Não sou do primeiro escalão, muito pelo contrário, mas só que te garanto que o meu final não será trágico nem tão pouco hilário. Trágico ou hilário? Comédia é o descenso, sem senso de liderança, sem evolução, mudança. Se a mão que o berço balança e cai a casa do MC que achava que tinha asas e que não busca a revolução, a moda da causa com soluções, objetivos, diversas projeções. E diz bobeiras por desconhecer minhas ações, sem razões motivadoras, controladoras do raciocínio. Verso em declínio, domina em forma de extermina. Divergência encarada de forma ofensiva. É necessário todo espaço a novas alternativas. Opiniões são importantes em qualquer aspecto ou âmbito. Essencial mostrar seu intelecto. Sou motivado a fazê-lo ouvir o que expresso no verso, criado pra superar insucessos. Maldade ao longe, deixo e permaneço por aqui e mostro a real missão de ser um MC. Em frente ao beco sem saída, o fim da linha de quem define a vida minha. Sou a porrinha com difamações, atos falsários do retardatário. E seu final será trágico ou hilário? Até parece que o final já tava escrito. Quando o bom moço vence o salafrário, o fim da trama se torna bendito. E foi assim, ou mais ou menos desse jeito, quando joguei pérolas aos porcos pra que se tornasse gente. Até que no início parecia que o suíno, superando todas as adversidades do seu modo, começava a fazer frente ao ser humano, penteando sua patente por baixo do pano. Não foi difícil, pois foi criada imagem a sua própria semelhança, pra seguir os mesmos passos devassos e carregar os mesmos vícios, pra cumprir de certa forma o mesmo ofício. E assim se fez, falso cartaz tentou passar pra trás quem o tirou da lama, usou subterfúgios sujos, iludiu quem não devia pra poder cumprir sua trama. Provou que porco sempre será porco, pois quem nunca comeu merda quando come se lambuza e suja a blusa, desonrando emblema que jurou amor sem fim, selando assim seu filme triste. Quem te viu e quem te viste agora, a lama traz de volta o porco ao seu chiqueiro. Ele exclamando por piedade, ele chora e se recorda, pois acorda presa seca, faz um laço em seu pescoço, ele se torna solitário. E seu final, além de trágico, foi hilário.